Sempre achei que o sentimento fosse nosso sexto sentido, a união dos outros cinco, o liquidificador que quebraria as resistências. Desde menino sentia, assim como todos nós já sabia desse motor. Ouvia seu barulho que incomodava meu descanso, minha lentidão.